Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Do tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Muito prazer, sou o Rony Santos, estou aqui com você para trazer mais uma edição do nosso programa, aqui na nossa máquina, a Máquina do Tempo, a máquina que viaja com você rumo ao tempo passado, aos anos 60, 70, 80 e 90. Aumente o volume, porque está no ar mais edição Máquina do Tempo com a melhor música internacional para você. E vamos começar com Venga Boys. I want Don't impress me much. got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but honey, got the touch. Now don't get me wrong. Aí você ouviu Shania Twain aqui na nossa programação, aqui na sua rádio favorita, na Máquina do Tempo, que com certeza traz aí pra você as lindas canções que marcaram época, aquelas que praticamente marcou aí na sua vida, você relembra aqui na nossa programação. Ela pode desfilar aqui na sua rádio, no nosso programa Máquina do Tempo, com as lindas canções pra você. Vamos aqui ao primeiro intervalo, desligando aqui e religando daqui a pouco no segundo bloco, trazendo muito mais para você. Já já vou trazer Madonna para você conferir aqui na sua rádio. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. De volta na sua rádio, religando a nossa máquina e trazendo agora Madonna, Beautiful Stranger. Taste for the danger. skies. That's why I'm singing this song to you. To know tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. I used to worry about the future, but then I threw my Fique ligado, já já tem muito mais música aqui na sua rádio favorita, na nossa máquina do tempo. Já já estarei de volta trazendo muito mais para você. Fique ligado. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta na sua rádio, aqui na nossa máquina, religando, novamente trazendo agora Dr. Alban e a música It's My Life. Workaholics. First, second, third, why you always work? Messing up your mind with that paperwork. The only thing in his brain so far is working, yo, ain't that so? They do it for money, but he for fun. He won't get away till the job is done. But drinking like an alcoholic. The guy is just a workaholic. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. We'll be right back. aí, você ouviu Labionda aqui na sua rádio favorita. Grande abraço para você, que pena que está terminando. Espero que você tenha gostado da nossa programação. Estarei de volta na segunda-feira com muito mais música romântica internacional, rock, flashback, aqui na sua rádio, na nossa programação, na Máquina do Tempo, trazendo muito mais para você matar a saudade. Grande abraço, um beijo no coração e um abraço na alma. Tô indo nessa e até mais. Tchau, tchau.